Autorizado ILS, chamará estabilizado 9907. Então 3305, desce para 2 mil pés, ajuste 1014, livre da restrição de altitude em TAP. 2 mil pés, 1014, livre da restrição de TAP. Afirmativo, interfere com alguma aeronave, não? Negativo, é no próximo box aqui. Paracaju, para minimizar o nosso atraso aqui, senhorita. Mantenha a saída com a consideração, chame 6310. Obrigado. Zona 0, fazendo a Romeu Fox 08. Voo Romeu Fox 18, 6310, muito obrigado. Fazendo o Gov, 3152. 6748, observe o tráfego da Oxené e após ingresso para o portão 3. Chamei, confirme de cara. 280. Luna 076, está autorizado agora da presente Duna, descendo para 3 mil pés, ajuste 1014. Duna 3 mil pés, 1014, 1076. Luna 076, tem condições de manter essa velocidade até mais próximo de TAP? Afirmo. Graças. Salvador, boa noite, Azul 4209. Azul 4209, eu tenho identificação, chegada a BONF, está nível de voo 050. Na BONF 050. Trole Salvador, boa noite, o Rio 5972. Rio 5972, acendo identificação, chegada a BONF, desce para nível de voo 060. 060, chegada a BONF. Livre decolagem, 6201, 110 graus, 109. Livre decolagem, 6201. Olympus faz novo 360 pela direita. 360 direita, Olympus 70. Total 9907, estabilizado. 9907, complete aproximação, torre 18.6. Torre 18.6, boa noite. Boa noite. Então 3305, está livre o ILS, receita, pistão 1-0, reposta estabilizado. Reportagem estabilizado, 3305. Total 9907, estabilizado ILS, trem baixado e travado. Total, continua a aproximação, aguarde pistão 1-0. Gente, continuando a aproximação, 9907. Firmando transponder 5112, chame pronto para puxa e acionamento. 5112, tá, é o lindo ali da Hilde, confere? Confere. Ação reposta estabilizar. Vai seguir um tráfego da 12722, Kuno 40 de ground, tá 7 milhas. Gente, OTAN, 3305, resumindo. É o 050, azul 4209. 01-32-1935. 1935, boa. Salvador, Xenia 6201. Vai subir ao 360 na saída da El. 360, saída da El, possibilidade de voarmos direto ao portão de Brick. Norte, coordenação, mantém a saída ao Xamé 201, correção. A Zoom agora é direto Leda, aguardando uma coordenação para Bridge, Xamé 201. Vamos direto Leda da presente, aguardando coordenação para Bridge, o Xamé 201, grato. Xamé 6310, chama Recife, 2085, alterna 133, decimal 65. 2685, alternando 1336, Xamé 6310, obrigado, boa noite. Boa noite. Esquerda, Puca Zumbi, controle 1935 e 5102 do transponder. Ando Rampo, Olimpo 00. Gente Olimpos, aguarde para girar a base. Guarda. Puca Zumbi, Puca Zumbi, Olimpo 00. Transponder 5102 e o controle 1935, TAN 3152. Correto, pronto. Mano. Zero, faça 360, repórter intercepcionar a antena do vento. 360 para a direita, repórter interceptando. Reduce speed 210 knots. Reduce speed 210 knots, call 0 1 3305, confirme estabilizado. Estabilizado, 3305. 3305, vou chamar agora a torre 286. 286, obrigado, boa noite. Lona 076, desce para 2000, na Prod Duna, está livre LS, reporta estabilizado. Ok, 2000 Duna, reportará estabilizado, Gol 1076. Para push e acionamento. Autorizado, time tag. Total no solo aos 3-5, direita ao fiquinho no pátio 3 também. Boa noite, é o 3305, passa assim para baixar a travada. 3305, agora deixa ali. Salvador, o Gol 604, pronto para pushback, acionamento, está transportando órgão da porta. 190, 3305. 3152, mantenha a posição por gentileza, será preterido devido ao tráfego da Gol 4, ser transporte de órgãos vitais, ok? Siga 3152 na escuta. Mantenha a posição por gentileza. Você será preterido devido ao tráfego da Gol que encontra-se no 4, seu transporte de órgãos vitais, tá ok? Ok, então mantenha a posição 3152. Muito obrigada. Gol no 604, autorizado por chamar ataque. Autorizado por chamar ataque, muito obrigado. Bom, Salvador, Barra Romeu, Marques Tango Juliette. Marques Tango Juliette, prossiga. Já teria a aprovação do nosso nível para confins? Xamé 6201 está autorizado pelo Centro Recife, direto Bridge. Direto Bridge, está presente 6201 no grato. 019, Vector in 4 Space, mantém present heading, reducing at speed to 190 knots. Mantém present heading, reducing speed 190 knots, at the call 019. Canal reportará. Gal 019, descend to 2000 feet, grenade 1014. 2015, 0104, Hotel 09. Azul 4209, desce para 3000 pés, ajuste 10014. Redução para 1909, vai seguir o Airbus 332, reduzindo para 1909, está 7 milhas à sua frente. Gente, reduzindo para 190, o azul 4209, deixando 3014. E o 5972 desce para 4000 pés, ajuste 10014. 4000 pés, 10014. E o 5972. Direito 219, direito 219, 305. Salvador, boa noite, Atlântica 305, Livran. 305, boa noite, prossegue via Alfa Juliette pro 07. Alfa Juliette pro 07, 3305. Salve Salvador, gol 1604 pronto para ataque. Está com POB 167, 324 de autonomia, alternando João Pessoa. Índia Alfa, ponto de espera 186, 1014 nautímetro, gol. Índia Alfa, ponto de espera 186, obrigado, boa noite. Pro 230, limite vai ser o curso do localizador. Direita 230, azul 4209. Observando o voo 13152. 076, complete aproximação, torre 186. Ok, obrigado. Zero one nine, reduce to approach speed, report deception localizer. We have the localizer reducing approach speed, FPL 019. Torre Salvador, 1076, final 10, baixado e travado. Feito agora o fixo livre no 076. Vem aguardando. 3325, Chanel 6201. Polito 00, tocou o MT aos 40, vai manter o setor norte, aguardar instruções para interceptar a perna do vento devido à sequência de 4 tráfegos do pouso. Lateral setor norte, aguardando para o enquadramento e pouso, Polito 00. Torre Salvador, gol 604, ponto de espera, pronto. Suficiente do 604, aguarde autorização. Vai aguardar. Autorizado pouso, 110 graus com uma dúzia. Livre pouso, pista 10, gol 1076. 4219. Controle, boa noite, o Chanel 6224, informação alfa. Siga. Fala o gate 5, arpujo de estacionamento, senhorita. Autorizado, chama ataque, Ocean. Passará, grato. Atrocendo identificação, na chegada Aman, desce para nível de voo 050. Identificou, Aman nível 50, está mantendo 229 a pedido do centro, confirma, devem manter. Aguarde, Rio 5972, liberação para sequenciamento, vai curvar agora à direita na proa 215, limite ao curso do localizador. Confirmando, já estamos na 220 a proa. Gente, mantenha a proa, aguarde vetor final para ILS. Rio 5972, descendo para 2000, ajuste na 014. 014 para 2000. Follow the Portugal 0100, following the glide slope. Portugal 019, contact Tower 118, decimal 6. Tower 118, decimal 6. Andrezona 52 para o táxi com 137 no POB, autonomia 2 horas, Aracaju é o alternado. Próximo é Pical Zero Banana. 14 no altímetro. Ok, então, India Alfa, ponto de espera 1186, o 3152. E o 5972, para interceptar o curso localizador, vai cruzar a esquerda na proa 160 e redução para 1709, reportando estabilizado. Para Uno, esquerda 160, reduzindo 170, reportará estabilizado. Controle, Oxané 6224. 6224, velocidade a critério. Muito obrigado. 076 no solo 44, direito em 29. E vai livrar a próxima direita, 219. É, azul 4209, chama agora a torre, 186. 186, obrigado. Torre Salvador, boa noite, azul 4209, estabilizado na 10. 4209, aguarde pista livre. 90 da Azul com 150 de grau, está a 6 milhas. Iniciando redução, 5972. Temos depois do abordo, continuamos com o galeão. 4 horas da volta. Consegue ver a parte Índia e Alfa? Faz quanto de espera 286, o altímetro marca 1014. Pode esperar 286, graças. Solo Salvador, o gol no 076 livrou. Consegue via Alfa chamando da Juliette no 076. Chamando antes da Juliette no 076. Olympus 00. Primativo, tenho dois pousos aí na guarda. Os 5972, mantém sua escuta? Sim, 5972, confirmo, está estabilizado? Estabilizado no localizador. Right, so 1219, up to go, 019. Controle, muito boa noite, o trip 551, tá? É o Rio 5972. 5972, reporte passando o staff. Reportará passando o staff. A chegada bom, reporte quando pronto a descida. Autoriza pro de Peloton. É 1076. Down the right, down, feed 1 and the runner located. 4009, improve the taxi by Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, have to go 019. Salvador, boa noite, 6747, autorização 340, Guarulhos, gente está em Alfa. B747, muito boa noite. Mantenha-me escuta a guarda-cobra, por gentileza. Tá aguardando, poderia adiantar qual seria a saída para o 6747? Estou checando. 04, o último tráfego já passou o externo, ok? O senhor terá que aguardá-lo também. O próximo é o último. Tá bom. Pronto, copo. Autorizado Guarulhos 340, nível decolada 10. A saída é Arbo, transição é Lessa, após decolagem direita. Prossegue via Pedro 21. Aciona 5111 no transponder 11935, a frequência do controle. 6747, nível 340 Guarulhos autorizado, na saída é Arno, Alfa Romeo November Oscar, transição é Lessa. Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, depois Elefa, Upper Zulu 2-1. A decolagem com curva à direita, 5-1-1-1 no transponder 1935 ao controle, 6747. Planejamento correto, chama quando pronto para o push. Qual foi o meu gate, por favor? 3. Obrigado. 200, aguardando para gerar base, 1-0-0. O Rio tem pista livre, 1-2-0 graus, 1-0 mais. Livre pouso, 5972. 1604, após o tráfego da conta final, e mantém. Ok, após o tráfego, vai alinhar e manter gol 1604. 24. 3152, também escuta? Afirmo. Tem condições de aproximar um pouco mais do ponto de espera? Já prosseguimos, 3 anos por aí. 00, pressiona tanto vento. Cliente Olympus, prolongue a perna do vento. Prolongando o vento. Chanel 6224, inicia agora a redução para 1809, está livre o ILS, reporta estabilizado. Reduzindo 180, reportará no ILS 6224. Salvador, muito boa noite, é o azul 4209. 4209, prossegue de Alfa Juliette para 8, boa noite. Alfa Juliette, ingressa no pasto, segue posição 8, muito boa noite. 00, está pronto, já na base. Gente, Olímpio, aguarda só mais um instante. O 3152, ponto de espera, senhor. Se autorizado a linha e decola de imediato como autorizado. Gente, aguarde, mantém o ponto de espera. Mantém. Livre base Olympus. Usando base contra a embaixo travado Olympus 00. O 972 livrando. 1604, 0 graus, 109, livre decolagem. Livre decolagem, gol no 604. Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Está iniciando o acionamento aqui no pátio 3 com 4 a bordo. A intenção é decolar, se possível, com proa de Itapuã, irá manter 500 pés até o ponto de Angina. Aguarde, guardião. Ok. Livro 00 na final, contra embaixo travado para carregamento. Gente Olympus, plano contínuo e aproximação. Olympus, guardando para servir. Torre 286. Reduzindo, chama a torre 286, obrigado. Torre, Chanel 6224, boa noite. Boa Boa noite, 6224, reporte para o Sul Estéreo. Vai reportar. 472, Alfa, Kilo, Pai 3. 04-0135, morro. 3. 1604, contato radar. 0370, na saída Momo. Contato 370, Momo. 0 livre, está emitida. 1-0 graus, 1-0 nós. Placa emitida, Olimp 00. Correio, Guardião da 7. Ok, Guardião, confirmando então via litoral até Undina, 500 pés. Positivo, da presente, posição sem interferir na 190, controle de Itapuã. Afirmativo, Guardião da Cola então ingressando no litoral sul e reporta cruzando o eixo da 35, Guardião 07. 07, tá iniciando. Transporte de órgão, poderia coordenar para onde? Frente? Pode coordenação, o gol 604. Se possível, Fortaleza direto. Gente. Passa o marcador, trem baixado e travado, chamé 6224. 6224, gente, aguarda o trem. Cinco, já em condições de 4, meu pé ajustando 1-0-1-4. CB? 04. 4 a bordo, ciente o comandante? É, bandeira, heliponto de Andina, destino com 10 minutos de voo. Ok, após o cruzamento da 35, transfere o controle de aeronaves. 07. Chené 6224, autorizado pouso, 1-0 graus, 1-0 nós. Pouso livre na pista 1-0, Chené 6224. O TAM 3152 após o tráfego final no 0 a Lima tem. Tráfego na final a Lima tem. Olimpos vai fazer espera no setor norte. Espera no setor norte, Olimpo 00. Odeon 07, mantenha-se em condições visuais e a litoral, reporte final da pouso. 07. Olympus 00. Afirmativo, pela direita. Olympus 00 informa que o próximo é pouso final. Direito 6224. Direito 6213, pode esperar aguardando. 6313, após o treino iniciar, autorizado a lei, após o colega iniciar, já é, mas tem a minha